Controle Salvador, é o Mike Eco Delta, através de Pituaçu. Mike Eco Delta, chame torre. 198 decimal 6, Mike Eco Delta. 198 decimal 6, obrigado. Consiga? Devido a nossa altitude, senhor, seria previsto uma órbita em Pelotas, avisaria? Tá um pouco alto, a gente pode fazer um box pela direita, será o único tráfego. Pode curvar à direita então na proa 260, descendo para 3 mil pés para evitar a espera. Sim, Matheus, 260, descendo para 3 mil, ó, Papadão. Otan 3172, passou 366, já intercitando a rampa do R9 da Lozano. Complete a aproximação, torre em 118,6, Otan 3172. 18,6, uma boa tarde. Alfa Delta desce para 3 mil pés, 1-0 no 4. Mateiro, 1.500. O Kilo Quebec Serra, 1.500 pés, acuse Paripe. Yeah. Whisky Foxtrot Lima, confirme, pronto, decola. Vai decolar, gente, imediato, vento 1.70 graus, 1, vento 1.50 graus, 0.5 nós. É, tem um tráfego a 6 mil de cabeceira no zero. Torre Salvador, OTAN 3172, próximo ao 372, baixou e travando. 3172, continua a aproximação, guarda pista livre, informe os primeiros 90 metros fechados. Ok, 3172. Mike, cuidado, faça espera sobre Itapuã. Sobre o farol de Itapuã, mantém a 500 pés, informe tem um tráfego. Decolando da pista 17, saída Coral. Ok, ciente, tá? Já sobre falando essa porra vertical, vai fazer efetuar 360, mantendo 510, ciente do tráfego, decolando a 17, mais um zero. Tá, 8002, solo 18, chame solo 121, décimo 9. 219, 8002. Torre, o Papatango, alto, interno, ponto de espera da 17. Oxica, Golf Sierra, mantém a ponto de espera 17. Atendo ponto, espera o Golfo Serra. Alfa, guarda antes da Juliette, 8002. Trip 5415, confirmando, é 120 para Ilhéus. Afirma, ativo. Entendi, trip 5415 está autorizado para Ilhéus, número de voo 120, via Golf 677, decola da pista 10, com curva à direita após decolagem na saída Coral. Transponder 0264 e a frequência do controle 119 decimal 80. Está autorizado para o trip 5415, 120 Ilhéus, Golfo 77, decola da 10 com curva direita na Coral, 0264 transponder 198 ao controle de saída trip 5415. Trip 5415 correto, ajuste 10114, chame pronto para acionamento. Trabalhei 5415, graças. Informe os primeiros 90 metros fechados. Positivo, ciente. 02, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando. Vai manter antes da Juliette, 8002. O senhor autoriza a centena, João? Submantenha 100, Whisky Fox Lima. Fox Lima. Pelo Quebec Serra, vou ir na proa da rotatória. Serra. Oscar Golf Sierra, autorizado a decolar, pista 97, vento 1.50 graus, 0.5 nós. Sente, Oscar Golf Sierra, livre de decolagem. 7 acionado, 1.04 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alternando com o vento para táxi. Pista 3567, táxi via Juliette, Alfa e Charlie, ponto de espera da 1.0 na Charlie, 208.6 dúzia. Ajuste 1.0 no 4. Tem um bom voo, boa noite. 7 Alfa Charlie, torre no ponto de espera, 3567, obrigado, boa tarde. Somente a portadora. Note 002, de passagem ao rebois da companhia que está iniciando o táxi agora, próximo através do meia dúzia. Após o mesmo, está livre ingressar via Juliette para o gate 11, gate 11. Gente, após passagem, aeronave da companhia, ingresso na Juliette, gate 11, então 8002. Pushback acionamento na posição 1, gol no 399. No 399, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Chamará no 399. Solo 3172, livrou nossa escuta. Noite 3172, prossiga táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa, aguardando antes da Juliette, 3172. África, Golfo e Serra. Você. Pronto, copy, gol no 856. Noite 56, está autorizado para Recife, número voo 410, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, com curva esquerda após a decolagem na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5406, via frequência do controle 119.80. Gente, autorizado Recife, nível 410, pela Upper Whisky 58. Decola da pista 10, curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Aracaju. Está no transporte 5406, controle 119.8, gol 1856. Treinamento correto, gol 1856, ajuste ao 0 no 4, chame pronto, pushback acionamento. No 0 no 4, gol 1856. Mike Delta, solo 23, ao estacional de frequência. Salvador, então 3567, ponto de espera, pronto. 3567, Aline, decola, pista 10, vento 150 graus, 05 nós. Aline, decola, 3567. 3172, observando a finalização do pushback do bang da Gol, próximo através do gate 03. Está livre ingressar via Índia com segurança para o gate 02. Para 210-2109. 210, está iniciando. Kilo Quebec Serra, 3 milhas, na final do 1-7, baixar travado. Kilo Quebec Serra, autorizado, pouso, pista 1-7, vento 1-40 graus, 0-5 nós. Serra. 1-8-5-6, posição 9. Autorizado, puxa chão para táxi no 859. Autorizado, puxa pega acionamento, gol no 856. Ok, no 856, no portão 09. Autorizado, puxa chão para táxi. Fiz a bordo, 4 horas e 15, alterna, Galeão. 4 e 15, Galeão, quanto é o por favor? 1-4-3. 1-4-3, está livre táxi à sua direita, até o ponto de espera, táxi foi Charlie, ajustado no 014. Quando pronto, atua em 18612 para a decolagem. Tem um bom voo, uma boa noite, 1399. Obrigado, bom trabalho. Está livre táxi até o ponto de espera. Lá no ponto de espera, 14186, gol no 399. Salvador, boa tarde, TAM 3567. Boa, TAM 3567, saída Gole. Subindo para o 380. 380 na Gole, 3567. Salvador, trip 54 no 5, para o posicionar. Trip 54 no 5, aguarde para o posicionamento. A aeronave da Gol está puxando no 09, ok? Aguarde. Perfil da Gol, 3567. Ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, gol no 399. No 601, desce para 2.500 pés. Com 10 no 4, o plano de redução para 1.709. Ok, 2.500, 1.014, após pelo Vará Serra Vitor 366, o gol no 601. 1.399, autorizado a decolar pista 10, vento 1.60 graus, 0.59. Livre decolagem, pistão no 0, gol no 399. Mandou para autorizar essa matanha? Agora sim, em 1 no 8, decimal 6. Ok, 8-6, obrigado e boa tarde. Nada, boa. Falador, muito boa tarde, a Papa Delta está no localizador da 1-0, baixado de checado. Sente tensão de pouso 1-0, Alfa Delta? Negativo, vamos referência visual para pouso na 1-7. Setorizado, gira base, pista 1-7, vento. Quais são? Reporte final, trem de pouso baixado travado, Alfa Delta. Reportar na base para final, já baixado de checado. Sente. No 5, coordene com a equipe de solo, após o táxi do gol, sua cauda, está liberado o seu push, chama para o táxi. Vai para o táxi, gol no 856, PAB 95, autonomia 3:20, alternativa Salvador. Está livre o táxi, via Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie, quando lá, a torre em 18612 para a decolagem. QNH 1014, tem um bom voo, uma boa noite, o gol no 856. Gente, Juliette, Alfa, Charlie, ponto de espera, torre 18-3, gol 9-5-6, boa noite. Só confirmando a torre 18-6, ok? 18-6, 1014, ajuste, gol 9-5-6. Apoio Serra, Vitor, 366, 1601, pode prosseguir na final? Completando a aproximação, autorizado final do procedimento. Ao estabilizar, chame torre 1-8, decimal 6, gol 1-6-0-1. Ok, quando estabilizado na final 18-6, está prosseguindo a descida, o gol 3-6-0-1. Zerana. na final com a pista vista, vai chamar a torre, o 601, até decolagem. Tá. Torre, o gol no 601 na final da 10. Gol no 601, boa noite, continua a aproximação, reporte CA Vitor 32. Qual é a CA Vitor 372, trem de pouso baixado, travado. Ok, reportará. Jet 6724 solicita autorização para o Galeão, ciente da Yankee no 4. Confirme a matrícula, 6724. O voo é o 6724. Ok, eu não tenho aqui ainda seu plano, tenho o 6720 para o Galeão, aguarde um instante. Perdão, senhor, é o 6720. Ok, 6720, então 340 para o Galeão, coordenação, aguarde para a cópia. Terra Vitor 372, embaixo, travado, gol 601. O número 601 é autorizado, pouso, pista no 0, vento 1,950 graus, 069, os primeiros 90 metros fechados. Ok, 150 com meia, posto autorizado, gol 601. Alfa Fa Delta, solo aos 3,4, com fim empate. Setorizado, backtrack, reporte virando pista 1,7. Alfa Fa Delta, confirme Papa Alfa 27, qual é o nome da aeronave? Objeto 6720 é o solo? 65, o senhor pode confirmar a aerovia após a posição Toquim que foi apresentada no plano? Mantém a cabeceira 1-0. Ali mantém a página na nave da companhia, o gol 1-8-5-B. Até Babacena. Ok, gente. Depois de Toquim nós temos Lunati, senhor Piraí. Confirma após Toquim? Depois Toquim é a chegada por Rio Gato. Ok, gente. Para o táxi, 354-105. Triple 545, contou dois? Então, para o TAC, é o 5495 com POB de 65, 3 e 45, autonomia alterna por seguro. Boa noite. Boa. Escuta livre o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera La Charlie, ajustado no 014, quando pronto, a torre 1862 para a decolagem. Tenha um voo e uma boa noite, 5495. 5495, muito obrigado, boa noite a todos. Objeto 6720, na escuta para cópia. Escuta, senhor. Autorizado para o Galeão, nível 340, aerovia Ampersolu 1-4. Após a decolagem da pista 10, curva à direita, saída da El, transição Bless. O transponder é o 5410, o controle opera em 1-19.80. Cortejo. Autorizado Galeão, 340, Ampersolu 1-4, Del, Bless. Cola da 10, curva à direita, 5410, 19-8. Correto, trip, perdão, o objeto 6720 está champão para o puxo acionamento. Também, né? Obrigado, senhor. Solo 36, livre, próximo à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, 219, bom, 601. 288, Recife, uma boa noite e um bom trabalho. Obrigado, bom voo. Provavelmente na 17. Paulo Golma 601, livrando a pista. 601, boa noite, prossiga na Alfa e Índia até o portão 03. Alfa Índia, portão 3, Golma 601. Livra Terminal Salvador. O serviço radar está terminado. Controle Ilhéus, 1201. Do Boeing da Gol, a Lima tem cabeceira 1-0. Após a rolagem, a Lima tem 5-4-5. Whisky Fox Lima, controle. Whisky Fox Lima, você recebe o controle de Salvador, acione identificação. Salvador, em Fox Trot no Fratete, vai chamar ele ao 201. Grato. Uno 8, 5, 6, decolou aos 3-9, time controle 1-1-9, decimal 8. 9-1, quente. 1-1-9, decimal 8. 9-8, boa noite. Estacionamento no 4, Webjet 6720. 6720, aguarde o instante para o push após estacionamento do Gol à sua direita, está autorizado, chame para o táxi. Ok, após o Gol à direita, autorizado, push acionamento, Webjet 6720. Puca. Boa noite, Puca, sobe 3, melhor não, 4410, ou no 856. 4-0, 856. Salvador, Gol na 602. Gol na 602, sua identificação, desça para o 050 na Mari 1014, ajuste. Identificou, desce para o 050 na Mari. Seria possível realizar nosso procedimento RNAV para pista 10? Possível, mas próximo será autorizado. Grato, Gol na 602. Tango Oscar Golf Sierra, chame Recife 1288-13325. 1288-13325. Uma boa noite, até daqui a pouco. Boa Tá. Controle Salvador, muito boa noite, é o TRIP 5415. TRIP 5415, na Coral, só por aí de voo 120. Acendendo 120, poderia coordenar 140 para o 5415? Eu mantenho 140, TRIP 5415. 140, 5415, muito obrigado. Voo 856, chame Recife, 12685 ou 12545. 2685, 2545. Taxi Objeto 6720, com POB de 144, autonomia 3 e 15, alterna com fins. Tá livre, táxi à sua direita, até o ponto de espera da 10, na táxi 8 Charlie, ajustado no 0 no 4, quando pronto, chame a torre 186, tenha uma boa noite, Objeto 6720. Ok, via Charlie para o ponto de espera da 10, muito obrigado, senhor, tenha uma ótima noite, Objeto 6720. Controle de Lima, Zero Golf, atingindo 040, está em condições visuais, solicita a modificação, prosseguindo visual, tem intenção de pouso na 17. O Lima, Zero Golf, já visou? Positivo, está em condições visuais. Fora da rotatória, 1500 com 10 no 4. Gente. O número 602, após ETAP, servida 366, 2500, de forma estabilizada no 0 no 4. Gente, o número 602, ETAP, servida 366, 2500. Como era estabilizado o metrô?